AM 820, uma emissora do Grupo Independente. Sobremesa do Vale. Rádio do Vale, AM 820, está apresentando Sobremesa do Vale. Sua conquista com tudo do seu desejo. Uma casa nova ou uma reforma traz um choro de alegria para você e sua família. A Tibete dispõe de amplo mix de material bruto e acabamento. A equipe de construtores da Tibete está treinada para um atendimento personalizado. Tibete Materiais de Construção, no Centro Shopping, fone 714-2247. Mais imóveis. Lajeado na Benjamim, bairro Moinho d'Água. E na Cristiano Schneider, bairro Olarias. Em 3748-9343. O que é Atacadão? Venha conferir Atacadão, o lugar de comprar barato. Na BR-3645, próximo ao Clube de Estrela. Rádio do Vale, AM820. Uma emissora do Grupo Independente. Yeah.